É que eu sou hot. Hot. É que eu sou hot. Dog. É que eu sou hot. Hot. É que eu sou hot. Dog. Quando você surge de repente quente pra me envolver, quer se querer, toda eloquente vem bater de frente pra ver. É que eu sou hot, hot dog, e comigo você não pode. Se eu pegar, tu vai levitar. É que eu sou hot, hot dog, e comigo você não pode. Veja bem, pra depois não chorar. Eu nunca dei desculpa pra ninguém. É certo que você vai implorar, vai pedir arrego, suplicar sossego. Vai ver só o calor que eu vou te dar. Depois não diga que eu não te avisei. Desejo e Batista canto na boate. Em terra de rainha eu sou o rei. E novinha, e gatinha, vai tomar um black pipe. Vai tomar um black pipe. É que eu sou hot, hot dog, e comigo você não pode. Se eu te pegar, tu vai levitar. É que eu sou hot, hot dog, e comigo você não pode. Veja bem, pra depois não chorar. Eu nunca dei desculpa pra ninguém. É certo que você vai implorar. Vai pedir arrego, suplicar sossego. Vai ver só o calor que eu vou te dar. Depois não diga que eu não te avisei. Desejo e Batista canto na boate. Em terra de rainha eu sou o rei. E novinha, e gatinha, vai tomar um black pipe. Vai, black pipe, vai tomar um black pipe. Vai, black pipe, vai tomar um black pipe. Black pipe, vai tomar um black pipe. Black pipe, é que eu sou hot. Hot, é que eu sou hot. Dog, é que eu sou hot. Hot, é que eu sou hot. Dog, é hot, é dog, seguro hot dog. É hot, é dog, seguro hot dog. É hot, é dog. É hot, segura. É que eu sou hot, hot dog, e comigo você não pode. Se eu te pegar, tu vai levitar. É que eu sou hot, hot dog, e comigo você não pode.